Oga, pois tem muito guardado para muitos anos, mas a voz de Deus bradou do céu e disse: louco, se esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor, meu amigo, minha amiga, não deixe para amanhã, não deixe para depois, o que você pode fazer hoje, e é hoje que Jesus está esperando a tua decisão, a tua atitude, erguer a tua mão, dobrar os teus joelhos, seja no teu quarto, seja no teu comércio, tomando uma decisão, entregando a tua vida para Cristo. Cristo é libertação, Cristo é purificação, Cristo é salvação, Cristo é alegria para todas as almas que é necessitada, que é carente de uma tão grande salvação. Aceita Cristo hoje para ser uma pessoa feliz. Aleluia! Aleluia! Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em recompensa da sua alma? Eu quero aqui neste momento agradecer aos demais que me concederam esta oportunidade de falar deste Deus Todo-Poderoso. Louvo a Deus pela vida de cada um. E fique, meu amigo, asseguro a esta palavra, pois Deus te ama e agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Só Deus consegue ver em nós o que ninguém vê. Ele consegue enxergar no meio dos nossos defeitos algo bom. No meio das nossas falhas. Somos imperfeitos, mas Deus nos ama. Trabalha na nossa vida e nos usa para a glória do seu nome. O compositor dessa canção disse isso. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia. Sei o que ele viu em mim. Não entendo, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Sou tão falho. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, falho, mas ele é fiel. Oh, o que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu. eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque Ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que tenho Ele me deu. Tudo que tenho Ele me deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São 10 horas e 54 minutos. Estamos aqui dando continuidade ao trabalho do Senhor. Glória a Deus pela vida do nosso irmão presbítero, irmão Cícero, pela palavra que Deus concedeu ao servo do Senhor. Aleluia. Deus continue te abençoando, irmão Cícero, muito mais, com ricas bênçãos dos céus. Louvado seja Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nosso, glória a Deus, amigo e pastor, pastor Djalma Dias Bezerra, também nos enviou uma mensagem. Vamos ouvir a paz do Senhor, pastor Djalma. Deus abençoe ao Senhor toda a sua família, todos que estão aí em Mamanguape, sintam-se abraçados na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Marciel, a paz do Senhor e um bom dia. Hoje é o dia intitulado aos pais. E você, como pai jovem, eu lhe envio o meu abraço e muita felicidade no seu cotidiano. Aleluia, Deus abençoe o pastor Djalma, toda a sua família. Glória a Deus. Pastor Djalma passou um bom tempo aqui na cidade de Caiçara, pastoreando a cidade de Caiçara. Deus continue te abençoando. Glória a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito na obra do Senhor. A recompensa vem de Deus, né? A recompensa vem do Senhor. Vamos ouvir mais um hino na voz de Valesca Maísa. Valesca Maísa, Maísa, eis-me aqui, glória a Deus. Vamos ouvir na voz e ofereço esse hino para o nosso irmão Alderi, toda a sua família, eles que mandaram aqui um áudio, que estão na escuta, os demais irmãos que estão na escuta, que nos mandaram mensagem, a todos que estão nos ouvindo, glória a Deus, a todos os nossos mantenedores, sintam-se abraçados, logo mais estaremos passando a vinheta também dos nossos mantenedores nesta manhã, e parabenizando a todos os pais que têm contribuído para o engrandecimento do reino de Deus. Glória a Deus. Rodeado de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam. Santo, santo, incansavelmente. Santo, santo. E eu, um homem tão falho, e te peça pra ele, então me toca. Jesus. Oh, Espírito Santo, Jesus. Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui. Eu estou. Mensageiro da Paz. Nossos patrocinadores: Maciel Calçados, conforto e qualidade com as melhores marcas do mercado. Fone DDD 83 99326 3724, Rua Tenente Marcolino, número 266. Está buscando carvão com qualidade para aquele churrasco? Temos o lugar certo para você comprar, na Nova Caiçara. Fone 99192-9201. Organização Irmão Antônio Cardoso. Casa do Crochê, consertos e confecções. O seu sonho agora se torna realidade, com tudo em crochê para você. Situado na Nova Caiçara. Fone 99192-9201. Organização Irmã Antônia. Adi Eletrosom, tudo em aparelhos eletrônicos, encordoamento, violões, capas, baquetas, pele, afinadores, som e muito mais. Com Oi TV e todo o suporte técnico. Avenida Epitácio Pessoa, fone 99174-1839. Em Caiçara você tem Josi Cabeleireira e terapeuta capilar com a mais alta qualidade e elegância. Fone 99348-1310. Rua Francisco Carneiro, número 218. Organização Josivânia e Família. Eletrolar, móveis e eletros, colchões e muito mais. Você só encontra na Eletrolar, com conforto e qualidade para o seu lar. Rua da Areia, em Caiçara, número 135. Organização Cícero e Berenice. Vai construir ou reformar? O lugar certo de comprar é no Comercial São João. Tudo para a sua construção. Fone 9381-2883. Rua da Areia, Organização Irmão João e Família. Farma Amiga Caiçara, parceria do Bolsa Amiga da Saúde. Segunda a sexta, das 7 às 8 horas. Feriados e domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 às 19 horas. Rua Tenente Marcolino, Organização Mozart e Família. Vem pro supermercado São Severino. Vem economizar. No supermercado você tem tudo o que você precisa. Em frios, cereais, laticínios e higiene. Com entrega a domicílio. Fone 99101-7872. Rua do Eucalipto, Organização Neide e Família. Miranda, mais que pão. Pães, bolos, bolachas, tortas, salgadas e muito mais. Você só encontra aqui na Rua Joaquim Domiciano Marques. Fone 99368-8404. Com entrega a domicílio. Tendo como filial na Rua Prefeito Antônio Miranda, Organização Adailton e Família. Prodental, seu consultório odontológico em Caiçara, Dr. Adalberto. Fone 99140-0505, Rua Santo Antônio, Organização Dal e Família. GRC Confecções. Conserto e fabricação de fardamentos. Vem pra GRC. Fone 99362-2784. Rua João Fonseca Silva. Organização Geraldo Rose e Camila. Irmã Jussara também apoia Programa Mensageiro da Paz, que é um culto no seu lar. Quem tentar te humilhar, humilhado será, pois quem brinca com fogo pode se queimar. Ele tem teu endereço, sabe o teu nome, e no tempo certo vai te exaltar. Se prepare, porque do teu banquete o teu inimigo vai participar. Ninguém vai tua vitória hoje tirar. Não tem flecha, não tem arco, Deus já faz todo embaraço. Ele vira tudo avesso, faz o fim virar começo pra você cantar. E todos vão dizer que Deus é com você. Quem te viu, quem te vê, alguém também dirá. Pois quem serve a Deus, o hino da vitória sempre vai cantar. Qual é o tamanho do amor de um pai? É difícil responder, mas é fácil entender o grande esforço que um pai faz por sua família. Acordar cedo, trabalhar, preocupar-se com o futuro de seus filhos. E essa rotina faz com que muitas vezes o convívio entre pai e filho não tenha o tempo que ambos gostariam. Sacrifício que um pai faz pensando no melhor para quem ama. Esse esforço do pai em seu dia a dia é o tamanho do seu amor por uma vida que estará sempre ligada à sua. Neste Dia dos Pais, aproveite o que de melhor pode haver entre pai e filho: o tempo juntos. Glória a Jesus! Esse é um dia maravilhoso, né, que estamos pregando, falando da sua palavra de Deus, sua palavra que nos traz conforto para a nossa alma, para a nossa alegria, felicidade, como foi pregado hoje aqui através do nosso irmão Cícero Pereira, né? Que foi falado grandemente aqui, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, não é verdade? Então, a solução se chama Jesus, o caminho se chama Jesus e a vida se chama Jesus, né? Sem um propósito de vida, sem uma esperança de vida, não tem como a pessoa ter a felicidade realmente que a pessoa deseja, almeja alcançar, né? Eu meditando aqui nesse Dia dos Pais, né? Eu vejo na palavra de Deus, que Jesus falando em parábola sobre o filho pródigo, ele pegou todos os seus bens, tudo aquilo que o seu pai tinha, aleluia, nas suas mãos, nas suas posses, o seu filho tinha o direito da sua parte, e ali ele pede ao pai a sua parte, ele já jovem, querendo gastar nas coisas dissolutas, em todas as coisas que ele queria, e já estava cansado de viver daquela vida, aleluia, ali na casa do pai dele, mas ele estava apenas se deixando levar pelas suas vontades, pois a Bíblia, ela relata claramente que o coração do homem é enganador, né, e a gente não pode se levar pelas nossas emoções, mas sim abraçar o pai que a gente tem, que é o Pai dos Espíritos, que se chama Deus, né? E ali ele falando do Pai, na parábola, quando o jovem sai, ele dá, entrega na mão do jovem toda a parte da sua herança. Qual é o tamanho do amor de um pai? E ali, é difícil responder. E ali ele entrega nas suas mãos a herdade, a herança, que foi por bem de receber, ele deu. Mas quando o jovem vai, gasta tudo dissolutamente, gasta em todas as coisas, fazendo a sua vontade, o seu prazer, vivendo uma vida de felicidade ilusória, ele cai em si e diz: pequei contra meu pai e pequei contra Deus. Levantar-me-ei, irei até meu pai e pedirei a Ele pelo menos que eu seja um escravo seu, um servo seu. E ali ele vê que realmente ele fez coisas que não agradaram nem a vida dele e nem a vida também do seu pai. Como ele deu desgosto ao seu pai, também ele ficou arrependido, ele teve esse arrependimento, sentimento de arrependimento, aonde o inimigo, ele trabalha no sentimento, trabalha no coração, na mente do ser humano, para que o ser humano não se arrependa do seu pecado. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já passou por isto na sua infância, jovens que estão nos escutando, honre o seu pai, honre sua mãe, não deixe de obedecer seus mandamentos, pois quando você obedece seu pai e sua mãe, Deus o agrada, se agrada, vendo a sua atitude, como você pratica, obedecendo seus mandamentos, pois no mandamento de Deus, ele vem falar claramente, que aquele que honra o pai e a mãe, os seus dias são prolongados na terra. E ali o pai, quando ele volta, o pai está esperando de braços abertos e recebe seu filho com grande amor. Então, um pai, ele tem esse coração imenso, por mais que ele corrija você, aleluia, mas ele quer ver o seu bem, o seu futuro lá na frente. E ele tem esse coração tremendo de abraçar você nesta manhã. Então não deixe de abraçar seu pai, não deixe de beijar seu pai como foi falado nesta manhã. Honre e você será honrado grandemente. Nesta manhã eu quero deixar um hino para todos os pais, nesse dia dos pais. Que... O nome do hino que se chama Nunca Pare de Lutar, na voz de Ludmila Ferber. Que Deus abençoe todos os pais e todas as pessoas, todos os ouvintes, todos os irmãos e irmãs que nos está nos escutando nesta manhã. Que Deus vos abençoe. Desgaste. pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Aleluia, louvado seja Deus. São 11 horas e 22 minutos, já estamos na reta final. Glória a Deus, mas tivemos aqui um trabalho abençoado, cheio da glória de Deus, hinos maravilhosos, mensagens gloriosas, e acabamos de ouvir também na voz de Ludmila Ferber, a pedido do nosso irmão João, ele que é um dos apresentadores, e também, glória a Deus, sempre está aqui todos os domingos cooperando com esse programa radiofônico Mensageiro da Paz. Glória a Deus, a minha gratidão a todos os nossos mantenedores, a todos os nossos colaboradores, diretamente e indiretamente. Sintam-se abraçados na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todo aquele que está desde 9:30 nos acompanhando conosco, glória a Deus, ouvindo a programação. O Senhor, Ele é abençoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus continue te abençoando nesta manhã, em nome de Jesus. Nosso irmão João traz as suas considerações e já ora encerrando esse trabalho nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Quero também agradecer nesta manhã abençoada a rica oportunidade e privilégio de Deus nos conduzir até aqui, pois sabemos claramente que foi Deus que fez todas as coisas e está patente aos nossos olhos. Toda a honra e toda a glória seja dada para o nosso Jesus. Na verdade, se não fosse o nosso Deus, a gente não estaria aqui hoje fazendo a obra de Deus. Mas eu sou grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez e continua fazendo, não só na minha vida, mas também na vida de todos os irmãos que está também nos escutando e de todas as pessoas. Também quero agradecer o nosso também presbítero Maciel, nosso presbítero Cícero, que estava aqui falando a sua palavra de Deus, né? Que Deus vos abençoe grandemente nesse dia abençoado, Deus dos Pais, e que Deus continue vos usando grandemente na sua obra, pois a obra de Deus não pode parar. E também quero parabenizar meu pai também, que está ali em João Pessoa, que Papai do Céu possa alcançar e também resgatar aquele homem para o Senhor fazer a obra completa na minha família, pois a sua palavra de Deus vem dizer que aquele que crê, o Evangelho de Deus é poder e salvação para aquele que crê. Eu creio plenamente na palavra de Deus e eu creio que Deus pode chegar ali e fazer transformação no coração daquele homem. Eu peço também encarecidamente aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família, para o Senhor chegar ali com providência, em nome de Jesus, pois eu preciso bastante das orações dos irmãos, sou carente. Também vamos orar pelo nosso pastor Martins Dornella, sua família, seu filho Josia e a irmã Gabriela, em nome de Jesus, para o Senhor também chegar ali com providência. Da irmã Radassa e todos os demais da família, nosso pastor ali também orando pela Assembleia de Deus, para o Senhor mandar recursos para a sua obra, aquilo que está faltando, para o Senhor tocar nos corações daqueles que têm condição para mandar aquilo que está faltando na casa do Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar também pelos que estão enfermos no leito dos hospitais, vamos orar pelos jovens que estão também no vício, para o Senhor fazer ali o que lhe apraz no coração desses jovens, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando nesta manhã, né, por tudo aquilo que Deus falou aos nossos corações, tudo aquilo que Deus falou ao nosso espírito. Vamos agradecer ao Senhor por tudo nesta manhã, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço, Senhor, por esta manhã abençoada que o Senhor nos dá, Senhor, meu Pai, de vir aqui, meu Pai, trazer a Tua palavra, Senhor, nos conduzir, Senhor. Ó, Papai do Céu, continua, meu Pai, te pedindo, ó, Pai, que fique conosco, Senhor, todos os dias das nossas vidas. E não deixe, meu Pai, nós só, Senhor Jesus, nos conduz, Senhor, meu Pai, glória a Deus, na Tua palavra. Aplica tudo que foi falado nesta manhã aos nossos corações, às nossas mentes, Senhor. Visita, ó Pai, glória a Deus, neste momento, os leitos dos hospitais, ó Pai, aqueles que estão no leito dos hospitais, das pelo menos uma oportunidade para vir para a Tua casa, para Te adorarem, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor Jesus, Vai, meu Pai, de encontro dos jovens, ó Pai, que estão no vício das drogas, nos vícios, meu Pai, da bebida, Senhor, na prostituição, Senhor. Chega ali, ó Pai, com a Tua palavra, vai moldando os corações, vai transformando o espírito e a alma, Senhor. Ó Pai, como o Senhor fez nas nossas vidas, Senhor Jesus, que muitas pessoas venham, meu Pai, glória a Deus, e venham, meu Pai, ter o sentimento de arrependimento, Senhor, e venham, meu Pai, se converter diante das Tuas faces, Senhor Jesus. Vai, Papai do Céu, entrando em providência, meu Pai, nas nossas vidas. Chega, Papai, glória a Deus, com recurso. Chega, vai abrindo as portas, ó Pai, daqueles que não tem, meu Pai, ó, meu Pai, emprego, Senhor, meu Pai, no momento, vai abrindo as portas de emprego. Chega, meu Pai, vai destravando no mundo espiritual todo aquele que está travado, ó Pai, glória a Deus, pois a porta que o Senhor abre, ó Pai, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Senhor Jesus, vai, meu Pai, glória a Deus, trazendo aqueles, ó Pai, que estão afastados, ó Pai, dos Teus caminhos. Ó Senhor Jesus, vai fazendo transformação de dentro para fora. Vai, meu Pai, restaurando, transformando, renovando as nossas vidas, Senhor. Que nesta noite, Senhor, meu Pai, o culto, Senhor, meu Pai, seja um culto abençoado pelas Tuas mãos. Senhor Jesus, vem, meu Pai, guiar, meu Pai, glória a todos aqueles que estão na direção do culto, Senhor, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço nesta manhã abençoada, Senhor. Nos continua, meu Pai, conosco. Derrama o Teu sangue, precioso em nossas vidas, e nos conduz para casa, Senhor, meu Pai, com as Tuas ricas e bênçãos dos céus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Amém.

ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, cura, cura, recebe a unção. Poder de Deus, cura, cura. Preciso de Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta. Eu ando tão cansado. Uma vez estou prostrado aos teus pés, reconhecendo a grandeza que tu és, reafirmando que sem ti eu nada sou. Pai, até parece que eu só venho pra contar dos meus problemas que estou a passar. É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar. O vento sopra como nunca me soprou. A flecha que me perseguia me acertou. O desespero viajante me visitou. Senhor, o que eu temi em minha vida aconteceu. E o pior é que em silêncio tu permaneceu, deixando ainda mais difícil o meu caminhar. Fala comigo, eu preciso desabafar. Fala comigo. Te inclinas do teu trono, ouvi o meu grito. Mas fala alguma coisa, nem que seja o teu respirar. Fala comigo, pois eu sei que quando tu falas o mar se acalma. O vento que continua rugindo, ele se cala. Então fala pra que eu possa minha alma acalmar. Você sintoniza AZYC 285, 87,9 MHz. Rádio Cidade Marquesa, Caiçara, Paraíba. Alô, Papai Conceito Prime! Esse mês preparamos uma promoção especial para o seu paizão. Os óculos completos do seu pai por apenas 10 vezes de R$39,90, incluso armação em lentes com antirreflexo. Mas se seu pai usa lentes que escurecem no sol ou usa no celular, temos a promoção do óculos completo a partir de 10 vezes de R$49,90, incluso armação slim. E ainda você concorre a um óculos solar com proteção UVA e UVB da Emporium nas compras acima de R$400. Invista na visão do seu paizão. Faça sua avaliação completa com quem entende, porque somos especialista em visão. Promoção enquanto durar o estoque. Agende seu exame com os nossos especialistas nas ópticas Conceito Prime mais próxima de você. Entre em contato pelo fone WhatsApp 83 99614 0555. Ópticas Conceito Prime, uma conceituada óptica. Tem muita economia, produtos de qualidade, açougue de primeira no melhor da cidade. E tudo que eu preciso eu encontro lá. Rede Paraíba, lugar melhor de comprar.

fundo, acelerando tudo, exagerando, saindo do limite. É o que eu te disse. Eu sou assim, partindo pra cima, fugindo de mim.